Se liga só, maluco, mais uma vez chegando pra representar. Give me love. Se liga só, ragamuffin, dance, hot style. É. Então, se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Me acompanha em alto e bom som. Recepção, classia, estilo hotel, Hilton. Se precisar de alguma coisa é só chamar. Teremos o maior prazer em te ajudar. A melhor suíte tem vista panorâmica. Jacuzzi, use e abuse como na Disneylandia. Uma pá de limpeza romântica. Mais alto nível do que na Augusta e na Atlântica. Se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. O lugar maneiro pro seu fim de semana. Glamour, vadizona, sou Copacabana. Controle remoto total do cine privê. Até que enfim uma programação decente na TV. Tem até uma garrafa de cristal. Na gaveta um nascer especial. Serviçal, uniformizada ou de baby doll. Digite o ramal, hip hop ou dance hall. Se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Cê já pensou em visitar o paraíso? Cercado de luxo e sem nenhum compromisso. Rolex, Index, na hora de fazer um sex. Caprichado sem ser rápido como Sedex. É lógico que quem quiser entrar nesse negócio precisa se aprovar de ter carteirinha de sócio. No nosso movimento é assim que se faz. E quem não entendeu vai ter que correr atrás. Se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Vai a mão, se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, favor, cooperar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Again, me acompanha em alto e bom som. Recepção, classia, estilo hotel, Hilton. Se precisar de alguma coisa é só chamar. Teremos o maior prazer em te ajudar. A melhor suíte tem vista panorâmica. Jacuzzi, use e abuse como na Disneylandia. Uma pá de limpeza romântica. Mais alto nível do que na Augusta e na Atlântica. Se é pra bombar, é pra bombar. Quem tá junto, vamos cooperar. Yo, se é pra bombar, é pra bombar. Quero ver quem é que vai me superar. Se tiver lá.